a grandeza do infinito amor. Aprendi de ti que é bom estar aqui, que devo dizer sim, aqui estou. Que no coração pode se guardar a grandeza do infinito amor. Aprendi contigo a ser escravo, na simplicidade e no silêncio. Felicidade não está em ter, sim em ser somente o que Deus quer. Aprendi com minha mãe a buscar naquela cruz a consolação da dor e a alegria de ser. Aprendi a te chamar Maria, numa dimensão já sem igual. Quero aprender teu jeito de ser, desenhar o teu retrato em mim. Quero aprender teu jeito de ser, ser obediente até o fim. Aprendi com minha mãe a buscar naquela cruz a consolação da dor e a alegria de ser luz. Teu jeito de ser, desenhar o teu retrato em mim. Eu quero, quero aprender teu jeito de ser, ser obediente até o fim. Quero aprender teu quero jeito de ser, eu quero, desenhar eu o teu retrato em mim. Eu quero obedecer, aprender o teu retrato em mim.